Hey muchacha, hey muchacho, chicas e hombres amigos, vamos todos bailar, elementos de la tierra. Agora eu quero ver você remexer. É muito fácil, é muito bom e é gostoso de fazer. Mas agora eu quero ver você requebrar. É muito fácil, é muito bom e é gostoso de dançar. Yeah! Oh la la la, vamos lá, eu quero ver se tu é bom. Eu quero ver tu balançar. Pica, pica. Vamos todos cantar, ritmo bem diferente, essa onda vai pegar. Não, não, não pode parar. Música pra toda idade, o que não vale é parar. Rap, ragamuffin, pede espaço pra passar. Assim como na sua axé veio para balançar. Prestigiar, fazer a farra pegar. É o nosso Brasil evoluindo a música. Alô, alô, é nosso swing, vamos lá. É a break music fazendo você balançar. Assim como Charme Dance, samba rock foi marcar. Paramesse, ragamuffin, também veio pra ficar. Música de fundo, de quintal pra dançar. É pura diversão, que não vale é parar. Agora eu quero ver você remexer. É muito fácil, é muito bom e é gostoso de fazer. Mas agora eu quero ver você requebrar. É muito fácil, é muito bom e é gostoso de dançar. Mas agora eu quero ver você remexer. É muito fácil, é muito bom e é gostoso de fazer. Mas agora eu quero ver você requebrar. É muito fácil, é muito bom e é gostoso de dançar. Swingar, hey, balançar, hey. Música fácil de cantar, fácil de dizer. Bim, bim, bim, bim. É só se divertir. Monte seu passo marcado pra poder curtir. É muito bom, bom, viver a vida assim. Aproveitando os bons momentos pra descontrair. Ajunte toda a sua galera e vá para a pista curtir. Gaste sua energia sem deixar cair. Música universal pra deixar você legal. Todo ser, elementos tem que estar de alto astral. Não importa o seu jeito ou sua maneira de dançar. O que vale a intenção e a maneira de expressar. O que importa é dançar e as gatinhas requebrar. Esse ritmo é quente, não, não, não pode parar. Música contagiante que vem fazer sucesso. Levantar o seu astral, eliminar seu medo. Mas agora eu quero ver você remexer. É muito fácil, é muito bom e é gostoso de fazer. Mas agora eu quero ver você requebrar. É muito fácil, é muito bom e é gostoso de dançar. Mas agora eu quero ver você remexer. É muito fácil, é muito bom e é gostoso de fazer. Mas agora eu quero ver você requebrar. É muito fácil, é muito bom e é gostoso de dançar. E aí, vem viajar, requebrar essa onda, não pode parar. Elementos da terra traz o som para poder dançar. Também, também. Ritmo balancê que trouxemos a você. Descontração total, divertimento, venha ver. A intenção é remexer, requebrando eu quero ver. É muito fácil, é muito bom e é gostoso de fazer. Vergonha não interessa, deixe ela cair nessa. Dê um chute no orgulho, esta onda é o que interessa. Viajar, balançar, vem com a gente requebrar. É um grande vendaval que veio pra ficar. Homens não passou marcado, mulher só no rebolado. Vai ser pura diversão, não vale ficar parado. Um pra cá, dois pra lá, não, não, não pode parar. Rap e ragamuffin também veio pra ficar. Mas agora eu quero ver você remexer. É muito fácil, é muito bom e é gostoso de fazer. Mas agora eu quero ver você requebrar. É muito fácil, é muito bom e é gostoso de dançar. Mas agora eu quero ver você remexer. É muito fácil, é muito bom e é gostoso de fazer. Mas agora eu quero ver você requebrar. É muito fácil, é muito bom e é gostoso de dançar. Yeah, hey. Invente a sua brincadeira, faça todos requebrar. Ritmo gostoso igual a este não há. Chame toda a sua família para balançar, pular, berrar, gritar. Porque olha, é amigo, eu quero ver se tu é bom. Eu quero ver tu requebrar. Agora eu quero ver você remexer. É muito fácil, é muito bom e é gostoso de fazer. Mas agora eu quero ver você requebrar. É muito fácil, é muito bom e é gostoso de dançar. Mas agora eu quero ver você remexer. Elementos de la tierra, muchachas e amigos. Hasta la vista, baby. Adiós, adiós.